Aqui na Rádio Fronteira. Você está ouvindo Rádio Fronteira. ZYK 751. 1580 kHz. Rádio Fronteira. Alegria do Contagia. Presidente Prudente. Estado de São Paulo. Fazer com que eu seja um instrumento de amor e de paz no seio da família. Abençoe a água, os objetos e a minha carne. Thank you.